fazer a morena aqui. Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui. 15 minutos de sentar, faço você se iludir. Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui. Josué. Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom. Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom. Senta pra bandidão, desce pra bandidão. Senta pra bandidão, aqui é o clima ostentação. Já curtiu a 17? No beco já pagou boquete. Baforo, lançou fumo beck. Passou sarrando nos moleque. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui. Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui. 15 minutos de sentar, faço você se iludir. Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui. Que tu vai ver o que é bom. Senta pra bandidão, desce pra bandidão. Senta pra bandidão, aqui é o clima ostentação. Já curtiu a 17?